Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar hoje com o mesmo texto da semana passada, o texto do Lavelle, o absoluto primeiro termo. Espero que todos tenham aí nas suas mãos ou nas suas telas. Eu me lembro que nós paramos ainda na primeira página. Eu não sei exatamente onde paramos, eu vou pegar um trecho qualquer. Bom, vamos partir daqui. Pois a palavra absoluto não é nunca usada para marcar uma ambição ilegítima do pensamento puro, e sim aquela atitude de suprema gravidade interior que traduz o engajamento de todo o nosso ser, que lhe impõe a responsabilidade daquilo que ele poderá vir a ser e lhe exige arcar com ela. Então, a coisa mais evidente é que sem a noção de absoluto não seria nem mesmo possível nenhum pensamento lógico, né? Todo pensamento lógico está ligado, está dependente da noção da necessidade. E necessidade é aquilo que não cede, aquilo que tem de ser e que não pode não ser. Mesmo num domínio da realidade onde não há, onde você não pode observar uma necessidade absoluta, onde só há uma necessidade relativa ou estatística, por assim dizer, mesmo essa necessidade estatística é inconcebível sem a noção da necessidade absoluta. Quer dizer, se nós dizemos, por exemplo, que há 70% de probabilidade de determinada coisa acontecer, essa probabilidade de 70%, ela em si mesma tem de ser absoluta, porque 70% não será 30%, nem 89% e assim por diante. Então, ainda que nos ativéssemos ao domínio puramente lógico, formal, a noção de absoluto é a própria base de todo conhecimento e não temos como escapar dela. Quer dizer, toda a tentativa de evitar este conceito, ela é evidentemente ela é falsa, é mentirosa. Quer dizer, o indivíduo está negando a existência de quaisquer absolutos, mas até para fazer isto ele precisa se fundamentar numa noção de absoluto ou noção de necessidade. Tá certo? Então, esta identificação que o Lavelle faz entre o conceito de absoluto e a seriedade cognitiva, ela já está dada na origem mesmo da filosofia e na própria concepção de todo o pensamento lógico. Todos os homens bem sentem que é por esse engajamento da sua vontade, a mais constante e a mais profunda, antes que pelo conhecimento, que se estabelecem suas relações com o absoluto. Muito bem, a coisa mais notória em história da filosofia é que a filosofia começa com Sócrates, ela começa como filosofia moral, não propriamente como metafísica, ou como psicologia, ou como qualquer outra coisa. Quer dizer, o que Sócrates faz é chamar os seus ouvintes para uma atitude justamente de seriedade cognitiva. E essa atitude se traduz no nível do pensamento lógico, no nível da articulação verbal dos pensamentos, com a ideia da coerência e da totalidade lógica. Isso quer dizer que a própria noção de que o discurso não deve se desmentir a si mesmo, quer dizer, você não deve, na proposição número 10, desmentir a proposição número 1 que você deu por provada, essa mesma noção, que hoje é transmitida apenas com um preceito técnico de lógica, ela não existiria sem a exigência moral que a fundamenta. Quer dizer, seria o caso de você perguntar, mas bom, por que eu não posso ser incoerente? Por que o meu discurso não pode se desmentir a si mesmo? Quer dizer, bom, não pode, porque senão nós não sabemos como nos comportar com relação a você, não sabemos o que esperar de você e ficamos, vamos dizer, numa posição de total dependência do seu arbítrio, tá certo? Então, isso quer dizer que a ideia mesma da coerência do discurso, ela surge de uma exigência da convivência humana, né? A exigência de que as pessoas não mintam, não trapaceiem, etc, etc. Então, passados 2.400 anos, o Lavelle coloca esta coisa aqui. Quer dizer, nós temos uma abertura para um absoluto por causa de um ato de vontade nosso. Ou seja, nós queremos a coerência, nós queremos o conhecimento, tá certo? Então, isto nos é mais este ato de vontade, tá certo, do que uma exigência propriamente cognitiva que nos impele a aceitar a existência de um absoluto. Só então eles descobrem sua vocação metafísica, que é de tomar lugar no mundo enquanto contribuem a criá-lo, em vez de lhe permanecer exteriores como espectadores curiosos ou indiferentes. É curioso, nesta frase, de algum modo, está resumida toda a concepção filosófica do Lavelle, né? Então, há um impulso da vontade, né, certo, de assumir uma atitude séria e honesta com relação ao conhecimento. Esse impulso leva os homens a aceitar a noção do absoluto, e tão logo eles aceitam esta noção, é só aí que eles podem compreender, vamos dizer, que eles estão, que eles existem dentro do ser, né? Quer dizer, então, estão num mundo que eles mesmos estão contribuindo para formar, ou seja, que eles são parte do processo e não observadores, né? É curioso quando você quando nós estudávamos René Descartes uns meses atrás, nós vimos que quando ele chegava no centro mesmo da sua investigação, que era a ideia do cogito ergo sum, eu penso, logo existo, esta palavra existir naquele contexto significa simplesmente estar aí e não poder ser negado. Não significa existência no sentido pleno da coisa, porque se significasse, então René Descartes já teria chegado a esta conclusão, né, 500 anos atrás. Então, você vê aqui, logo que Descartes descobre a autoevidência do cogito ergo sum, ele não sabe como fazer para sair dessa certeza que o eu tem de si mesmo para as certezas exteriores com relação ao mundo, né, com relação a tudo que não é o eu. Então, quer dizer, o eu tem certeza de si mesmo, mas ele também não tem certeza de mais nada, e não existe conexão entre essa certeza íntima da própria existência e qualquer outra certeza no mundo. Dito de outro modo, não é possível, com base no cogito, você criar o mundo da ciência, o mundo do conhecimento. Então, é isso que chama solipsismo, é um eu fechado em si mesmo, que não tem alcance sobre mais nada. Porém, se Descartes tivesse feito algumas observações, ele teria ido muito além disso. A primeira observação é esta, quer dizer, o eu que começou a fazer este raciocínio é o mesmo que chega à conclusão da certeza da sua própria existência. Portanto, ele permaneceu durante este período. Ora, a simples certeza que o eu tem da sua própria existência não garante a sua continuidade no tempo. Mas sem a continuidade no tempo, ele não poderia ter chegado a essa conclusão. Então, automaticamente, este eu já está ligado a uma dimensão que o transcende infinitamente, que é a dimensão tempo. Então, quer dizer, o famoso solipsismo cartesiano não precisaria existir. Você vê que Descartes acha tão impossível sair desse solipsismo, dessa prisão solipsista, que ele apela para a noção de Deus. Ele diz, não, foi Deus que colocou essas ideias na minha cabeça, e Deus não poderia ter me enganado, então as ideias que eu tenho a respeito do mundo devem ser certas de alguma maneira. Esse é o argumento dele. Porém, veja, esse argumento não tem conexão com o cogito. A ideia de que Deus infundiu em mim a certeza do mundo exterior e Deus não poderia ter me enganado não depende, logicamente, da certeza que o eu tem da sua própria existência. Uma coisa não se deduz da outra. Ele poderia ter chegado a essa conclusão sobre Deus sem passar pelo cogito, né? Então, isso quer dizer que entre o cogito cartesiano, a certeza que o eu tem de si mesmo, e o resto do mundo cartesiano, não há conexão orgânica, há apenas um pretexto chamado Deus. Tá certo? Porém, se Descartes investigasse mais profundamente a própria experiência do cogito, ele veria que este eu, que aparentemente está fechado em si mesmo, ele já contém na sua própria constituição a exigência de outras dimensões que o transcendem, e uma delas é tempo. Quer dizer, se o eu não continuasse a existir desde o ponto em que ele colocou a pergunta até o ponto em que ele encontrar resposta. Evidentemente, a investigação seria impossível. Tá certo? Então, se ele percebesse, ora, eu penso, logo existo, mas onde eu existo? Eu existo no tempo. Né? E o tempo não faz parte do eu. Né? Não fui eu que o criei. Portanto, existe na própria constituição do eu uma dimensão maior que o fundamenta e o mantém na existência. E daí, dessa simples noção de tempo, ele poderia, por análise, ir tirando todas as outras noções e ver que, de fato, a afirmação do eu já traz em si a afirmação do universo inteiro, de alguma maneira. A afirmação do ser, que é exatamente o que o Lavelle faz. Quer dizer, quanto mais você se aprofunda neste eu, mais você encontra, vamos dizer, na raiz da sua constituição mesmo, o ser inteiro. Portanto, vamos dizer, o que aconteceu com Descartes foi aquilo que eu assinalei naquela apostila sobre a psicologia da dúvida. Ele... Se a qualidade do som está clara. Então, muito bem. Então vamos em frente aqui. Está dizendo aqui que melhorou muito. Então vamos aqui em frente. Então, retomando, eu estava dizendo que ali nas meditações, René Descartes tenta seguir, vamos dizer, uma via dupla e concomitante. Quer dizer, por um lado existe o lado da dedução lógica, por outro lado existe uma narrativa de uma experiência interior. Tá certo? É claro que lá para diante essas duas vias se desconectam e ele continua inteiramente com a dedução lógica, como que esquecendo o começo da história. Tá certo? Mas até o ponto em que ele encontra o cogito, o tom da coisa é evidentemente narrativo. E justamente esta desconexão e esse privilégio que ele dá à dedução lógica, estrangulando, por assim dizer, o início, que era narrativo, é justamente isto que impede que ele prossiga, vamos dizer, que ele aprofunde a ideia do cogito. Ele não se pergunta o que está embutido nela, o que está incluído nela. Ele simplesmente não pergunta isto. Ele, a partir da hora que ele descobriu, ele se pergunta: e como é possível partir da mera certeza que o eu tem de si mesmo para a certeza que ele tem das demais coisas? Né? Então, ele coloca um novo problema, que ele não tinha colocado antes. Então, ele procura justificar o conhecimento que tem do mundo exterior, justificar ou fundamentar, logicamente, tá certo? E não aprofundar a descrição, vamos dizer, da própria experiência. Se ele tivesse procedido assim, ele veria que esta simples certeza que o eu tem de si mesmo contém dentro dela muitas outras certezas sem as quais ela não seria possível. Entre as quais, estava dizendo, a continuidade do eu no tempo. Quando ele diz que eu tenho certeza absoluta desta frase, penso logo existo, no instante em que a penso, né, é evidente que se esse instante for um instante sem duração, ele não pode ser apreendido em seguida e não pode ser repetido, não se pode falar a respeito dele. Quer dizer, eu tive essa certeza durante um instante infinitesimal 10 minutos atrás. Bem, se eu não continuasse a tê-la neste mesmo momento, eu não poderia falar dela, portanto não pode ser só no instante. É impossível isto. Né? Então, como é que Descartes não percebeu isto? Não percebeu porque, vamos dizer, o que ele apresenta como narrativa é, no fundo, uma dedução lógica. Ele está apenas tentando provar alguma coisa e não examinar a experiência. Tá certo? Mas, quando aprofundamos a experiência, nós vemos, primeiro, a continuidade do eu no tempo. Tá certo? Segundo, nós vemos, como o próprio Descartes assinalará adiante, a liberdade desse eu. Quer dizer, esse eu depende de um ato de vontade. Tá certo? Então, se há um ato de vontade envolvido, então, de maneira alguma, a experiência do cogito pode ser apenas instantânea. Porque uma vontade que não prossegue no tempo, não há vontade alguma. Quer dizer, o sujeito teve uma veleidade de fazer alguma coisa e depois esqueceu, isso nós não chamamos isso de vontade. A vontade só existe quando há alguma perseverança no tempo. Então, quando Descartes, mais adiante, percebe a liberdade desse eu, né, ele comete, vamos dizer, um lapso horrível, que ele diz o seguinte, ele diz muito bem, então, qual é a diferença entre o poder da minha vontade e o poder de Deus? A única diferença é que Deus cria matéria e Deus manda no mundo material e eu não. Mas do ponto de vista interior, eu sou tão livre e tão onipotente quanto o próprio Deus, o que não é verdade absolutamente. Então, as próprias falhas da vontade, as próprias fraquezas e desfalecimento da vontade prova que a coisa não é assim, né? Então, a vontade ela tem de ser exercida e novamente exercida para que ela adquira alguma continuidade no meio de milhares de distrações e enfraquecimentos possíveis. Ou seja, novamente, é um erro de observação, ele se observa mal. Tá certo? E se observa mal porque ele está mais interessado em provar alguma coisa do que em analisar a experiência propriamente dita. Tá certo? E a ideia dele é de que todo o conhecimento está dentro do ser humano, né? E de que, por assim dizer, fechando-se em si mesmo, o ser humano pode extrair dali o conhecimento do universo inteiro, tá certo? O que é contraditório com a ideia do instante. Veja que tragédia, isso foi uma tragédia cognitiva monstruosa que gerou, quer dizer, erros atrás de erros ao longo dos tempos. Então, Descartes não está muito, ele não tem muita clareza quanto ao que ele quer realmente fazer. Quer dizer, eu quero contar uma experiência, né, ou eu desejo provar uma tese. Eu acho que, no fundo, ele quer provar a tese e usa a narrativa apenas como um expediente literário e não como uma narração sincera de experiências reais, né, certo? Porém, quer dizer, o mérito de descobrir o cogito ele tem, né, certo? Agora, esta mesma ideia ela só virá a ser aprofundada descritivamente com o Louis Lavelle. Então, a descoberta do cogito no Louis Lavelle ela é seguida de um aprofundamento descritivo da experiência do eu, onde ele vai descobrir, dentro dele, a existência de condições que o transcendem, mas que o possibilitam, entre as quais, vamos dizer, essa dimensão do tempo, o ato da vontade que tem que perseverar e que pode falhar e que tem que ser retomado e retomado. Ou seja, o eu do Descartes é um eu conceptual, mas o Lavelle está falando de um eu real, existente, né? Então, esse eu, ele descobre, por um lado, que ele não existe sem a dimensão do ser, que o envolve, o fundamenta e o recria, por assim dizer. E ele percebe que nesta criatividade ele participa também. Ele não se cria totalmente. Ele, por exemplo, não pode criar a dimensão tempo na qual ele existe, tá certo? Mas ele pode, por assim dizer, acelerar ou desacelerar esse tempo da sua experiência interior. Isso ele tem a liberdade de fazer. Quer dizer, tem várias maneiras de ele se articular com o tempo. E essas maneiras são, evidentemente, livres. Quer dizer, são criadas, por assim dizer, pela própria decisão que o eu tem de perseverar em si mesmo, em vez de se dispersar em outras coisas. Portanto, o eu não pode existir como pura certeza de si mesmo. O eu tem de ser, vamos dizer, um eu que age e que por assim dizer, se cria e se recria. Não com liberdade total, tá certo? Mas com uma certa margem de ação. A diferença entre a margem de ação do que depende do ser e daquilo que depende do eu exclusivamente, né? Esta diferença é a própria participação. Quer dizer que toda essa dialética da participação, ela vai mostrar a todo instante qual é o meu arraigamento no ser e qual é a minha margem de ação independente. Por essa margem de ação independente, com a qual eu me separo do ser, entre aspas, ela ainda está dentro do ser, ainda faz parte da realidade total. Tá certo? Então, só podemos nos conceber como participantes de um processo que nos transcende infinitamente. Não há outra possibilidade. E é por isso mesmo que o Lavelle vai dizer mais adiante que esta participação, bom, ela é o ser mesmo. Na medida em que nós podemos conhecê-lo, nós o conhecemos através da participação e não como um objeto externo. Todos bem sentem também que deles depende cumprir essa vocação ou frustrá-la. Desde que cessam de fazer-se cegos quanto à sua própria vida, eles experimentam um sentimento de angústia se o absoluto parece furtar-se a eles. Ou seja, em todos os instantes em que você vivencia o cogito ergo sum de maneira pura, quer dizer, o eu no seu total isolamento, você tem um sentimento de angústia. Quer dizer, a hora que some, que você corta a sua raiz no ser, você experimenta talvez a pior das angústias possíveis, que era o total isolamento do ser. Quer dizer, o ser que não tem contato com o mundo exterior, não tem contato com seus semelhantes, não tem contato com sua origem, não tem contato com nada, está absolutamente preso em si mesmo e totalmente impotente, não só para fazer o que quer que seja, mas para conhecer o que quer que seja. Tá certo? Então, foi isso que me levou a supor, a fazer a pergunta que eu apresentei aqui meses atrás. Por que que um filósofo se submete a esta experiência, vamos dizer, do total isolamento, quer dizer, da máxima angústia, quando, na verdade, esta angústia do isolamento total, ela não existe na experiência humana. Ninguém chega a ter essa experiência. Ela não faz parte do repertório humano, quer dizer, o total isolamento do eu solto no espaço, como um pontinho brilhando numa imensidão escura, sem contato com nada, isso não existe. Isso é uma experiência hiperbólica, por assim dizer, uma figura de linguagem. Né? Mas, quando eu me pergunto por que que Descartes quis se expor a isso, é justamente pelo medo disso. Quer dizer, tendo o medo do total isolamento, ele se submete a essa experiência de uma maneira experimental, por assim dizer, homeopática, para neutralizar a experiência. Né? E recebe uma luz e uma alegria incomparáveis se o menor dos seus pensamentos, a menor das suas ações, traz em si o caráter dele, quer dizer, do ser, e manifesta a sua presença em vez de dissimulá-la. Quer dizer, que a autorrealização do ser está dependente, vamos dizer, ao mesmo do exercício da sua liberdade, que parece separá-lo do ser, mas que, ao mesmo tempo, o arraiga no ser através da experiência da participação. Nada mais fácil do que retomar os argumentos tradicionais contra o absoluto. Pois dirão que essa ideia do absoluto é a marca mesma da nossa impotência e da nossa miséria. O absoluto não aparece jamais na nossa consciência, senão para nos mostrar a que ponto estamos separados dele. Então, isso aí é um argumento, vamos dizer, comum na filosofia moderna. Tudo que nós conhecemos é o que está acessível à nossa experiência, e, portanto, é tudo. Nós só temos experiência do relativo e nunca do absoluto. Muito bem, se só temos experiência do relativo e não do absoluto, da onde tiramos a ideia da necessidade lógica? Como que ela veio parar em nós? Quer dizer, nós teríamos que provar que a ideia da necessidade lógica é uma coisa inerente ao próprio eu e que independe de qualquer coisa externa. Neste caso, o que aconteceria? O absoluto seríamos nós mesmos. Então aí nós vamos chegar ali no Julius Evola, teoria do indivíduo absoluto. Né? Então, isto quer dizer, a negação do absoluto, ela traz automaticamente a promoção do eu à qualidade único absoluto, porque ele traz em si a ideia da necessidade lógica, e portanto, vamos dizer, de um absoluto, de algo que não pode não ser. Se esta noção é apenas algo que está na nossa mente, tá certo? Então é a mesma coisa que dizer, o absoluto só existe na nossa mente. E o resto é tudo mais relativo. Então, a minha mente, o meu pensamento lógico, é o único absoluto que existe no universo. Então, prossegue o argumento. Vivemos no relativo, não conhecemos jamais o objeto tal como ele é, mas somente as relações sensíveis que ele tem conosco. Não penetramos jamais na consciência do amigo mais próximo. Não temos com ele senão relações afetivas imperfeitas e precárias, e que permanecem sempre ilusórias até certo ponto. Então, este eu promovido à condição de único absoluto, ele não tem contato com as coisas reais e não tem contato com os outros seres humanos, com os seus semelhantes, quer dizer, uma espécie de Deus impotente. Note que esta experiência as pessoas realmente tiveram. Se você pegar todo o existencialismo sartreano, ele sai desse tipo de experiência, ele nasce desse tipo de experiência, de um isolamento total e de uma espécie de onipotência impotente. Mas também é claro que tudo isto surge não de um erro lógico, mas de uma falsa descrição do eu por si mesmo, tal como começa em René Descartes. E se há um absoluto por trás da nossa representação, esta é uma relação entre ele e nós que o dissimula mais ainda do que o revela. Ou seja, quer dizer, se há um absoluto por trás das nossas experiências, ou como dizer, das nossas representações, então este absoluto só aparece através das figuras relativas que surgem na nossa experiência. Então, o absoluto vira uma suposição que você faz por trás dos objetos da experiência, que são tudo aquilo que está ao seu alcance, ou seja, só tem alcance sobre os relativos e você supõe por trás deles um absoluto inalcançável. Daí também aquela oposição clássica, e que começa a mostrar-se desde a origem mesma do pensamento filosófico, entre o mundo de fenômenos, que é aquele no qual falamos e vivemos, e o mundo de realidades, no qual mergulharíamos pela parte mais essencial e mais misteriosa do nosso ser, mas do qual jamais conheceremos nada. Quer dizer, esta é a experiência fundamental do platonismo, em geral. Quer dizer, vivemos num mundo de aparências e de relatividades, porém a parte mais elevada do nosso ser consegue mais ou menos arranhar uma dimensão superior onde, vamos dizer, há realidades eternas e efetivas e absolutas, mas do qual nós conhecemos muito pouco ou quase nada. No entanto, ninguém pode esquivar-se de aceitar uma comunicação entre esses dois mundos. Relativo e absoluto não têm sentido, por sua vez, senão um em relação ao outro, já que formam os dois termos de um par. O fenômeno e o ser não se opõem um ao outro, senão porque o fenômeno tem a ver com o ser e possui também o ser de alguma maneira. Isso aqui é básico, quer dizer, nós falamos, não, nós conhecemos somente aparências. Mas essas aparências existem ou não existem? Nós conhecemos somente os fenômenos. Tá bem, concordo, só vemos a aparência das coisas, a sua superfície. Mas essa superfície, enquanto tal, ela existe ou não existe? Se ela não existe, você não tem nenhum conhecimento dela. E mesmo se você dizer, ah, são tudo ilusões, muito bem, mas a ilusão enquanto tal, ela existe ou não? Então, evidentemente, qualquer experiência que você tenha remete instantaneamente à dimensão do ser, tomado aí no sentido de pura existência, né? Ademais, esses contrários não estão situados no mesmo plano. Um deles é privilegiado em relação ao outro, pois o relativo não é a negação do absoluto, e é preciso inscrevê-lo por sua vez no absoluto, que não pode excluir nada e que é a origem e síntese de todos os relativos. É importante ter uma coisa ser relativa, não nega a existência de um absoluto. Diz apenas que ela não é o absoluto. Então, a própria noção de relativo, ela implica já um absoluto e depende dele. Do mesmo modo, há um ser do fenômeno que não é em nada exterior ao ser total, mas que faz parte dele, se bem que seja preciso a infinidade dos fenômenos para alcançar a sua totalidade. Ou seja, cada fenômeno participa evidentemente do ser, ele tem uma existência. E o simples fato de ele não ser a existência total não significa que não haja existência alguma, porque a própria presença dele prova que a existência existe. Há, assim, se podemos dizer, uma experiência do absoluto, que deriva desde logo, de uma certa direção que nós damos ao nosso pensamento. Ou seja, você aprender a ideia do absoluto corretamente depende da direção que você dá, quer dizer, ao seu pensamento. Se você olhar de uma certa maneira, ele desaparece. Se você olhar de outra maneira, ele aparece. Mas, mesmo naquela direção em que ele desaparece, ele está subentendido. Você só percebe isso se você adotar outra direção na qual ele aparece. Rejeitar o absoluto para fora do mundo é recusar elevar até o absoluto aquilo que nos é solicitado. É uma abdicação, uma fuga. E essa fuga, o tempo fornece uma espécie de pretexto, pois é preciso que o absoluto ultrapasse o tempo, já que nele não há nada cuja presença possa ser retirada ou adiada, ao inverso do que se produz no mundo da sucessão, onde todos os acontecimentos da nossa experiência não cessam de escoar. Muito bem. O característico do tempo é que a existência de uma determinada experiência pressupõe a extinção da outra. Então, por exemplo, uma pessoa não pode estar viva e morta ao mesmo tempo. Para que ela viva, é necessário que a sua morte não esteja presente neste momento. E depois que ela morre, ela está morta. Por quê? Porque ela não está viva mais. Então, esta mútua exclusão das experiências, ou mútua exclusão das presenças, é o que caracteriza o tempo. Tá certo? Porém, se nós dissermos que essas coisas elas só existem naquele preciso instante, tá certo? E que a sua presença temporal é tudo o que existe, então isso significa que um momento dessa experiência não tem conexão com o anterior. Que elas são, por assim dizer, independentes. O que é impossível, porque nós acabamos de ver que o que caracteriza o tempo é a dependência, é a relação de exclusão e, portanto, de dependência entre uma coisa e outra. Uma coisa não pode ser excluída de outra, se ela não depende dela de maneira alguma. Seria apenas coisas inconexas. Então, a ideia de resumir tudo à dimensão temporal implicaria também, vamos dizer, a ideia de que tudo o que chega à nossa experiência é criado naquele mesmo instante, sem conexão com o anterior e sem conexão com a seguinte. Mas se não há esta conexão, como é que nós percebemos a passagem do tempo? É? Por exemplo, tem a bola rolando, eu vejo que a bola está aqui, e depois eu vejo que a bola está aqui. Mas, se quando a bola estava aqui, ela é totalmente independente do próprio movimento, então não existia movimento algum. Você só viu duas bolas em duas posições estáticas, sem conexão com a outra. Então você não viu de maneira alguma o movimento e, portanto, você não viu nenhuma passagem do tempo. Ou seja, se tudo fosse resumido à dimensão temporal, não existiria tempo algum. Existiriam apenas momentos inconexos. Tá certo? Então, isto quer dizer que a negação da eternidade, a negação daquela dimensão que, segundo Boécio, possui a simultaneidade dos seus momentos, tornaria impossível a própria percepção da passagem do tempo. Haveria somente momentos atomísticos inconexos, eu não poderia perceber nenhuma transformação, nenhuma mudança do que quer que seja. Todos os estados instantâneos que me aparecessem seriam absolutos e incomunicáveis. Então isso quer dizer que a redução de tudo à dimensão temporal, ela é autocontraditória. Ela, por assim dizer, ela se come pelo rabo, né? Então, ou seja, a percepção de tempo supõe o absoluto e supõe a eternidade. Tá bom? Será preciso dizer, em consequência, que não poderíamos encontrar o absoluto sem que o curso do tempo se interrompesse? Vivemos sempre no instante, e se somos expulsos de instante em instante, é que, portanto, não encontramos o absoluto em parte alguma. Esta é a experiência, vamos dizer, uma das objeções clássicas, né? Mas se não depende de nós deter um instante que foge, como pedia Goethe, tem um verso dizendo, não, esse instante é tão belo, ele, por que ele não para aí na minha frente e fica eternamente? Né? Depende de nós não fugir com ele, mas chegar por ele à eternidade. Como nenhuma relação pode ser destacada do absoluto onde ocupa o lugar, nem nenhum fenômeno pode ser destacado do ser sem o qual ele não teria nenhuma realidade enquanto fenômeno, todos os instantes transitórios que variam incessantemente pelo seu conteúdo devem encontrar lugar num presente eterno que os distingue e que os liga. Ou seja, sem a noção do presente eterno, também não há noção de tempo. Então, o tempo não pode ser colocado ele mesmo como o último horizonte da realidade. Quer dizer, tem que existir algo para além do tempo, senão o próprio tempo não poderia existir. Então, aí está a experiência que temos do absoluto, nessa ponta indivisível, onde a relação, ao estabelecer-se, estabelece a sua própria dependência, onde o fenômeno exige fincar pé no ser, onde, no presente, o instante renasce sempre. Quer dizer, esta conexão entre os instantes é que faz deles instantes. Mas eles não estão conectados no tempo, porque quando veio um instante, o outro instante já passou. Então, onde eles estão conectados? Eles têm que ter uma conexão, e nós percebemos esta conexão. Tá certo? Portanto, a noção do presente eterno, ela está dada na própria percepção de tempo. O retorno a uma filosofia do absoluto é para nós a condição de seriedade do pensamento e da profundidade da vida. Mas é de se temer que ao dar-nos desde logo o termo, que é para o espírito o objeto mais alto e o mais inacessível, fechemos em seguida todos os caminhos da reflexão, como se acusa Parmênides de ter feito. Quer dizer, Parmênides proclama que, vamos dizer, que o mundo da transitoriedade, o mundo do tempo, é o mundo da impermanência, é inexistente, ele é um mundo não ser, e que só existe, então, para além dele, o mundo do ser, que é eterno e imutável. Quer dizer, neste caso, existe até uma razão para dizer que, bom, então, Parmênides fechou todo o caminho à reflexão, só existe o absoluto eterno, o resto não existe, tá certo? Então, automaticamente, a nossa reflexão também não existe, porque ela se dá no tempo. É tudo ilusório, inclusive a reflexão que estamos fazendo. Tá certo? Mas, nós não podemos esquecer que Parmênides, como todos os filósofos do período, ele se expressava em sentenças altamente sintéticas de ordem poética, que não podem jamais ser tomadas, vamos dizer, como expressões de uma teoria filosófica no sentido atual. As sentenças dos filósofos pré-socráticos, elas são exatamente discurso poético no sentido que definia Benedetto Croce, são expressão de impressões. E a expressão de uma impressão, ela não pode jamais ser tomada como uma tese filosófica. Por quê? Porque há mil teses filosóficas embutidas nela que só podem ser obtidas por análise. Nós precisaríamos, ou seja, diante dessa sentença, nós precisaríamos perguntar exatamente o que você está querendo dizer com isto. Você está querendo dizer que nós também não existimos e que nós não fizemos essa pergunta, tá certo? E que nós não estamos pensando e não estamos aqui. Tá certo? E que só existe o absoluto e nós mesmos somos ilusórios. Será que foi isso que você quis dizer? Bom, Parmênides jamais se explicou sobre isto. Mas a possibilidade de explicar-se sobre isto só viria com a dialética socrática. que vai justamente pegar, vamos dizer, os vários sentidos de um termo e começar a espremê-lo para ver qual que o sujeito quis dizer mesmo. Quando você vê, quando Sócrates pergunta o que é isto, o que é aquilo, o que é a justiça, o que é o homem, o que é o bem, etc., etc., aparecem vários sentidos que você pode dar a essas coisas. Né? E esses vários sentidos que estão embutidos na mesma figura de linguagem, eles se excluem e só alguns deles são verdadeiros e outros são falsos. Portanto, a frase do Parmênides, o ser é e o não ser não é, você não pode dizer que ela é verdadeira nem falsa, porque ela tem sentidos que são verdadeiros e sentidos que são falsos. Se você toma esta frase no sentido de que tudo o que é transitório não existe de maneira alguma, bom, você entra numa contradição terrível, porque se aquilo que está me acontecendo não existe de maneira alguma, e se eu não posso sequer conhecer essa experiência transitória, como é que eu vou poder conhecer o absoluto? Hã? Quer dizer, que se só existe o absoluto, eterno e imutável, então nada do que está acontecendo, inclusive esta investigação mesma. Será que foi isso que Parmênides queria dizer? Bom, acho que se ele tivesse tempo, ele queria dizer, eu não quis dizer bem isto. Eu quis dizer uma outra coisa. Eu quis dizer a diferença entre a ordem da sucessão e o presente eterno. Ah, bom, isso é outra coisa. Isso não quer dizer que os instantes da sucessão não existam. Eles não existem no mesmo sentido em que existe o presente eterno, mas eles existem de algum modo. Que modo é esse? É a tal da participação. Claro, Parmênides poderia ter chegado a esta conclusão? Poderia, só que ele não tinha todos os instrumentos lógicos e verbais para fazer as distinções que o Lavelli está fazendo aqui 2.500 anos depois. Quer dizer que às vezes, você vê, às vezes coisas óbvias, né? Pode demorar muito tempo até que elas possam ser expressas e analisadas. Então quer dizer que durante muito tempo nós vamos viver dentro dessas sínteses confusas. Né? O Mário Ferreira diz, tudo começa com a síntese confusa, depois tem a análise, depois tem a síntese ordenada. Tá certo? Eu digo muito bem, mas entre, você vê no caso aqui do ser, entre o momento da síntese confusa que fez Parmênides e a síntese ordenada que está fazendo Lavelli, passaram 2.500 anos. É de se temer, portanto, que deslumbrados por essa aparência de sucesso do Parmênides, né, a descoberta do ser, temos bloqueado e paralisado para sempre o impulso mesmo da consciência que desejaríamos libertar. Sim, esse é o problema com a filosofia de Parmênides. O ser é, o não ser não é, portanto, vamos todo mundo calar a boca, não há mais nada o que falar. Não depende esta consciência, ao contrário, do sentimento que temos da nossa insuficiência e do esforço que buscamos, pelo qual buscamos repará-la. Por isso é necessário mostrar como o ser se revela a nós em turnos, sob a forma de ser e sob a forma do ato, e como essa dupla revelação permite à nossa própria vida constituir-se ela mesma por uma operação independente que, em relação a ela mesma, é um primeiro começo. Isto é, um testemunho da sua liberdade, em que, em relação ao absoluto, apresenta os caracteres da participação. Então, novamente, uma frase densa que condensa toda a filosofia do Lavelli. Ou seja, o que Parmênides percebeu é o ser enquanto eternidade imutável, mas não percebeu o ser enquanto ato. Quer dizer, o ser do Parmênides é como se fosse uma coisa que está parada, eterna, não muda e não faz nada, portanto. É? Então, claro que se nós estivéssemos lá, já dotados do conhecimento que nós temos aqui do Louis Lavelli, nós poderíamos perguntar ao Parmênides, e esse ser que é eterno, imutável, tão maravilhoso, ele não faz coisa nenhuma? Ele não tem poder? E segundo, e se ele tem poder, ele tem poder sobre o quê? É? Só sobre ele mesmo? Não pode ser, porque ele é imutável, ele não tem o quê? Ele não tem como exercer, não tem por que exercer o poder sobre ele mesmo. tentar exercer o poder sobre alguma coisa que só pode ser o relativo. Então, isso quer dizer que, ora, nós percebemos o ser como eterno e imutável, o ser parmenídico, e sabemos que isso tem que existir. Tem que existir o presente eterno, portanto, o imutável, o absoluto, aquilo que, diria Boécio, contém simultaneamente todos os seus momentos. Tá certo? Mas nós sabemos que isso não é tudo do ser. Sabemos que existe o ser como ato, do qual nós mesmos somos um produto. Então, ora olhamos o ser como ser, no sentido parmenídico, ora como ato. Este duplo aspecto pelo qual o ser chega a nós, ele determina também o duplo aspecto do modo de existência do nosso eu ou da nossa consciência, que, ao exercer a sua liberdade, ela se enxerga a si mesma como se fosse um começo absoluto. Quer dizer, eu fiz filo porque quilo. Nada determinou que eu o fizesse. Eu não sou apenas um elo de uma cadeia causal, mas eu sou uma fonte. Eu sou uma origem também. Então, diz o Lavelle, olhada em relação apenas a si mesma, a consciência aparece como uma pura origem, como um começo absoluto. Mas olhada com relação ao ser, ela é a participação na liberdade do ser. Ela é a participação no ato divino da criação. Está entendendo? Então é por isso que ele diz, a consciência se separa do ser, tá certo? Mas ela precisa se separar para participar dele. Como é que ela faz isso? Ela faz assumindo que aquele ato pelo qual ela afirma a sua liberdade não é apenas algo que lhe foi infundido pelo ser, mas algo que ela mesma deseja e que ela mesma decide. E esse é o sentido, vamos dizer, da participação do Lavelle. Quer dizer, nós exercemos a nossa liberdade sabendo que ela nos foi infundida pelo ser, mas não pode ter sido infundida em nós como são infundidas em nós as determinações da realidade que nós não podemos mudar. Então, assim como o ser tem esse duplo aspecto, do ser e do ato, ele também aparece, vamos dizer, em nós sobre o duplo aspecto, sobre aquele aspecto de realidade no qual nós estamos determinados, por exemplo, o nosso tamanho, a nossa raça, a nossa família, o lugar onde nascemos, etc, etc, etc. E aparece como o poder que nós temos de agir sobre isto. É o mesmo ser que aparece sobre esse duplo aspecto. Então, como o ser tem o duplo aspecto de ser e de ato, nós também, a nossa consciência tem o duplo aspecto da liberdade e da participação. Sabendo que essas duas coisas são, no fundo, são a mesma, mas é uma mesma que não pode aparecer sob um aspecto unívoco, só pode aparecer sob o aspecto duplo. Ou seja, aquilo que eu decidi fazer, fui eu que decidi. Ninguém me obrigou a fazer isso. Assim como me obrigou, por exemplo, a nascer num certo lugar, dentro de uma certa família, a ter tal composição genética, etc, etc. Nisso tudo eu fui obrigado. Mas a decisão que eu tomei, eu não fui obrigado a tomá-la. Então, nesse sentido, eu sou um começo absoluto. Tá certo? Mas eu sei que eu tenho essa liberdade, mas eu também sei que eu não posso ter criado esta liberdade por mim mesmo. Ela tem uma fonte. E o que é esta fonte? É o aspecto ato do ser. Ou seja, eu participo da criação. É a mesma coisa que dizer, nem tudo está pronto ainda. A criação prossegue e eu sou um agente dela. Não apenas um instrumento dela. Isso é importante, é? Esta é a diferença, vamos dizer, entre os processos naturais e a liberdade humana. Através, vamos dizer, quando você estuda, por exemplo, a relação entre um animal e o seu meio ambiente. Né? Hoje em dia se estuda muito isso aí. Como é que a ação dos animais afeta positiva ou negativamente o meio ambiente? Porém, eles são instrumentos de algo que os transcende. Está lá, por exemplo, um castor roendo as madeiras e faz um dique. Na hora que ele fizer um dique, evidentemente a velocidade das águas vai mudar. Isso vai afetar tudo em volta. Só que o castor não foi consultado a esse respeito. Ele não pode decidir, ah, não vou mais fazer diques, agora eu vou voar e caçar sapos, como faz uma águia. Ele não pode fazer isso, não? Então isso quer dizer que a ação dele está predeterminada. Nesse sentido, ele é um instrumento da causa que o move. No ato de vontade humana, o ser humano decide livremente tornar-se causa disto ou daquilo. Mas, ao mesmo tempo, esta liberdade que ele desfruta não foi ele que a criou, ele já vem com ela. Ele pode assumi-la ou não assumi-la, mas ele não pode não tê-la. Então, de certo modo, a condição de liberdade, ela é imposta ao ser humano. Mas é imposta de tal maneira que ele pode rejeitá-la. Então, não é bem imposta, ela é apenas sugerida ao ser humano. Ela é dada ao ser humano, ao qual pode, vamos dizer, assumi-la ou rejeitá-la. Mas rejeitá-la é também assumi-la. É? O sujeito, por exemplo, que acredita no determinismo universal. Todas as decisões que eu já tomei e que vou tomar estão todas predeterminadas, tá certo? E não há liberdade humana alguma. Diz, bom, foi você que decidiu ver as coisas assim. Você não é obrigado a ver assim, tanto que existem pessoas que não veem assim. Então, isto é, até a negação da liberdade supõe alguma liberdade. Mais ainda, o indivíduo que acreditasse no determinismo universal, por acaso, todas as decisões futuras que ele vai tomar já estão tomadas nesse momento, ele mesmo vai ter que tomá-las. Amanhã, quando ele acordar, bom, vou levantar ou ficar deitado na cama. Digo, mas você não disse que já está tudo predeterminado? Como é que você se coloca essa pergunta agora? Quer dizer, você vai ter que tomar a decisão que você mesmo disse que já está predeterminada. E você vai ter que tomá-la entre duas alternativas, das quais nenhuma é imposta. Você pode deitar ou pode levantar, pode continuar deitado ou pode levantar. Ou seja, mesmo o determinista mais dogmático, ele teria que exercer a liberdade de algum modo, a liberdade que ele mesmo diz que não existe. Deste modo, você vê que você afirmar a liberdade, o determinismo ou o livre-arbítrio dá na mesma. Se você afirma o livre-arbítrio, bom, você vai continuar determinado em milhões de coisas. E se você afirma o determinismo, você vai continuar livre em milhões de coisas, milhões de aspectos. Então, isso quer dizer que determinismo e livre-arbítrio não é uma escolha que você tem. É? Existe a liberdade porque existe o determinismo, existe o determinismo porque existe a liberdade. As duas coisas são, vamos dizer, são modos de ver e não processos independentes. A mesma tomada de uma decisão, note bem, ela pode ser vista por esse duplo aspecto. Como acabou de dizer o Louis Lavelle, em relação a mim mesmo, ela é um começo absoluto. Quer dizer, eu sou a única origem desta decisão que eu estou tomando. Mas, por outro lado, ela é participação em algo que me transcende. Portanto, ela tem um lado de determinismo. Até o fato de eu ter que tomar essa decisão me foi imposto. Então, veja aqui. Por exemplo, essa decisão simples. Eu vou continuar deitado, vou me levantar. E, bom, nenhuma das duas lhe é imposta. Tá certo? Mas está imposto que se você não tomar decisão alguma, você permanecerá deitado. E disso você não tem saída. Então isso quer dizer que o determinismo e o livre-arbítrio estão ambos inseparavelmente colocados nessa simples decisão. E se você perguntar, ah, bom, eu sei que em cada decisão existe um coeficiente de determinismo e outro livre-arbítrio, mas e no total? Digo, muito bem, tudo que você sabe do total vai ser através da sua participação nele. E se você se recusar a participar, enquanto você não souber o que é o total definitivo, você não vai fazer nada. Né? E, portanto, você já está se submetendo a um determinismo total. Então, não há alternativa. O ser humano ele tem que exercer a sua liberdade de qualquer maneira. Mesmo para negá-la, ele tem que ser livre para negá-la. Daí também aquela oposição clássica para... Há, sim, se podemos dizer, uma experiência do absoluto que deriva, desde logo, de uma certa direção que damos ao nosso pensamento. Blá, blá, blá. Peraí, me perdi aqui. Eu sei. Ah, já estou na página 3, é verdade. Não há problema que tenha solicitado tanto a atenção dos filósofos quanto o problema do primeiro termo. Quer dizer, qual é o primeiro termo que vai expressar o primeiro conceito, tá certo? Que vai ser o fundamento de todos os demais que você vai obter depois. E, no entanto, sabemos que essa expressão encerra uma espécie de contradição, pois o primado que lhe atribuímos já implica uma subordinação da reflexão a uma ordem temporal, ao passo que essa ordem temporal mesma está ainda em questão. Note bem, aqui isto não é muito exato do ponto de vista lógico, porque nós podemos conceber uma sucessão não temporal. Então, por exemplo, a sucessão dos números inteiros. Isso, 1, 2, 3, 4. Isso não é uma ordem temporal. Quanto tempo dura cada um desses números? Não dura nada. Portanto, essa é uma sucessão intemporal. Então, não é muito exato isso que diz o Lavelli, de que a ideia de buscar um primeiro termo subentende uma sucessão temporal. Nós podemos tirar essa palavra temporal. Subentende uma sucessão. Mas esta mesma sucessão já está colocada em causa pelo simples fato de que você busca um primeiro termo. Se não há um primeiro termo, não há uma sucessão. Não é isso? Mas se não há uma sucessão, também não faz sentido falar de primeiro termo. Ou seja, a busca de um primeiro termo é uma coisa problemática em si mesma. Se você disser qual é o conceito fundamental, o conceito de todos os conceitos. Bom, você está supondo uma sucessão não temporal, porém lógica. Por isso, eu acho que esse temporal aqui foi um lapso do Lavelli, porque não é uma sucessão temporal, é uma sucessão qualquer. Mas essa antinomia será superada se recordarmos que, sob o nome de primeiro termo, não entendemos nada mais do que aquela presença pura da qual nenhum dos instantes da sucessão pode ser separado, e sem a qual nenhum deles poderia ser pensado. Então, eu digo, o primeiro termo, eu não estou querendo dizer o primeiro na ordem da sucessão, mas eu estou querendo dizer o mais fundamental e que abrange a todos. Então, por exemplo, na ordem dos números inteiros, qual é o primeiro termo? O 1? O 0? Não, é o conceito de número. O número está presente em toda a série dos números, e sem o conceito de número não haveria sucessão dos números. Agora, o conceito de número faz parte da sucessão dos números inteiros? Não, ele não faz parte, mas ele abrange todos. Então, ele não faz parte, mas ele está presente. É a presença dele que determina todo o restante da sucessão. Estão entendendo? Então, o primeiro termo, está dizendo claramente o Lavelli, não é o primeiro termo de uma sucessão, mas o termo fundamental que abrange e determina a possibilidade da sucessão mesma. Está entendendo? Então, isso quer dizer, por exemplo, o conceito de ser, ele não é o primeiro de uma série de conceitos que determinam onde outros seres. Ele é algo que está presente em todos eles e que determina a possibilidade dessa distinção mesmo. Ademais, é preciso evitar o preconceito que poderia nos levar a admitir que esse primeiro termo é obtido pelo golpe de força de um pensamento que, renunciando ao único método do qual ele tem o direito de dispor e cessando de remontar passo a passo do condicionado à sua condição, nos obrigasse, naquilo que lhe concerne, a inclinar-nos ante um milagre sem explicação. E muito bem, só temos um método à nossa disposição. Nós vivemos dentro do condicionado, dentro do relativo, dentro do limitado, e podemos, vamos dizer, recuar passo a passo, desde esse condicionado até aquilo que o condiciona. A investigação de qualquer causa, do que quer que seja, é exatamente assim. Então, ele diz, se este é o único método disponível, então a afirmação de um primeiro termo pareceria um golpe de força, pelo qual você, em vez de ir remontando do condicionado à condição, você afirma, quer dizer, do nada, um primeiro termo. Ele diz, mas há duas espécies de explicações. Uma que não convence nos fenômenos e que mostra como cada um deles depende de um outro que o antecede e que o determina. A outra que convém precisamente aos princípios e que mostra como eles mesmos produzem as razões que o justificam e que justificam ao mesmo tempo tudo aquilo que sem eles não poderia mais ser. Ou seja, quando eu busco um primeiro termo, vamos dizer, da ordem dos números inteiros, uma coisa é você explicar um número inteiro pelo seu antecedente e pelo seu consequente. Então, o que é 3? É 2 mais 1. O que é 4? É 3 mais 1, e assim por diante. O que é 2? É 3 menos 1. Então, eu explico esses termos uns pelos outros. Não é isto? Mas, o que explica o conceito de número? Não é nada disso. O conceito de número não pode ser obtido nem por adição e nem por subtração, porque a adição e a subtração subentendem o número. Então, em relação aos números, a ordem dos números inteiros, ou qualquer outra ordem de números, o conceito de número é um princípio e não um elemento da sucessão. Então, ele diz, o tipo de explicação que diz que nós precisamos sempre remontar do condicionado para encontrar o condicionante, só se aplica aos fenômenos. Quando eu estou falando de princípios, eu estou falando de algo que contém em si mesmo a sua própria explicação e que não pode ser explicado por um outro. O fenômeno não pode ser explicado por um daqueles elementos que ele mesmo explica. Assim como, vamos dizer, o conceito de número não pode ser obtido por nenhum método aritmético conhecido. Ele é uma outra coisa que abrange e explica tudo aquilo. Então, em relação a esta ordem de fenômenos, que são os números, a noção mesmo de número é um princípio. Ela pode não ser um princípio absoluto, em termos metafísicos. Claro, você pode deduzir a noção de número de outras coisas, mas em relação aos números, o número é um princípio. Então isso quer dizer, você não pode encontrá-lo por este método de remontar do condicionado à condição. Porque isso só se aplica àquilo, às explicações que visam a fenômenos que você explica um pelo outro, o outro pelo um. A esse duplo título, só o ser merece o nome de termo primeiro, pois há entre o ser e o presente uma solidariedade tão estreita que não podemos imaginar o nada senão sob a forma de ausência e que, desde que uma das formas da presença desaparece, como por exemplo a presença sensível, parece a nós que o ser mesmo se desvaneceu. Por outro lado, não se remonta para além do ser sem aniquilar ao mesmo tempo o objeto e os meios de toda explicação, pois não pode haver dedução senão entre certos aspectos do ser, mas não uma dedução do ser mesmo. Ou seja, você não tem de onde deduzir o conceito de ser. Ele não pode ser explicado por nenhum outro conceito. Então, por isso mesmo, ele é o primeiro e que tudo abrange, inclusive naquilo que nós estávamos falando do número. Bom, o número é uma das formas do ser, e não o ser uma das formas do número. Não tem um jeito de você deduzir o ser do conceito de número, mas você pode deduzir o conceito de número do conceito de ser. Mas não uma dedução do ser mesmo que os contém a todos, assim como a lei que os distingue e os une. Você vê aqui, Aristóteles, quando faz essa tábua das categorias, ele coloca em primeiro lugar a substância. Tudo que é alguma coisa. Né? E depois ele vai colocar a quantidade, a qualidade, etc, etc, etc. Mas a quantidade, né? a posição, como ele diz, tudo mais que você pode listar entre as categorias sempre se refere à substância, a qual não pode ser deduzida de nenhuma das outras. Então, e vai ser justamente as diferentes relações que se estabelecem com a substância que vão distinguir as outras categorias. Quando você diz qual é a diferença entre a qualidade e a quantidade? Bom, são diferentes direções pelas quais você está olhando a substância. Você pode, ou dito de outro modo, são diferentes perguntas que você pode fazer a respeito da substância. Não é isso? Mas isso quer dizer que você está deduzindo a quantidade e a qualidade a partir da substância, e não ao contrário. Né? No entanto, não somente a ideia do ser deve receber uma forma mais precisa, mas ainda é necessário mostrar como ela está suposta e implícita em todas as operações do nosso espírito. Ora, para isso, importa submeter a uma crítica dois postulados que são tacitamente reconhecidos como verdadeiros pelas doutrinas as mais diferentes, e que contribuíram a nos fazer esquecer toda a reflexão sobre o ser mesmo, se bem que elas pretendam constituir, por assim dizer, as suas determinações iniciais. O primeiro é a oposição do sujeito e do objeto, que é colocado ao mesmo tempo como um fato de experiência e como a condição sem a qual toda experiência é impossível. O segundo é aquele redobrar-se do sujeito sobre si mesmo, do qual Descartes, no Penso Logo Existo, deu uma descrição imperecível, isso é um exagero, e que ele, por assim dizer, incorporou para sempre a consciência da humanidade, mas que devia em seguida tornar tão difíceis todos os movimentos pelos quais o sujeito tenta sair de si mesmo a fim de alcançar uma realidade que ultrapassa, o que nós estamos mencionando agora há pouco. Quer dizer, o Descartes chegou numa certeza absoluta, né? Insofismável, porém ele não tem como sair de dentro dessa certeza para encontrar outra certeza. Então, diz o Lavelle, para nós percebemos que a noção de ser está implícita em todos os movimentos do nosso espírito, em todas as operações do nosso espírito, nós precisamos primeiro nos livrar de dois preconceitos, por assim dizer. O primeiro é a distinção de sujeito e objeto. E o segundo é aquele império do eu pensante inaugurado por René Descartes. Num certo sentido, a oposição do eu e do não eu é, para todos os seres, a mais simples e mais familiar, é mais simples e mais familiar do que aquela pela qual o eu se institui a si mesmo para enfocar o não eu como se fosse uma representação ou uma ideia. Isto é uma das modificações do próprio eu. Bom, isso quer dizer que, primeiro, os seres humanos perceberam a distinção entre sujeito e objeto, e só muito depois, com o idealismo moderno, se lembraram de encarar os objetos como se fossem modificações do próprio sujeito. Ou seja, tudo aquilo que eu chamo de objetos são coisas que eu percebo, portanto são percepções minhas. Onde estão essas percepções? Estão em mim e não nos objetos. Portanto, o eu tem uma prioridade sobre os objetos. Quer dizer, isso foi um trajeto que levou muitos séculos, né? Pois instituir o eu no início é, ao mesmo tempo, supor o não-eu e proibir-se de colocá-lo. Isto aqui é fundamental. Quer dizer, se eu digo que todos os objetos são apenas modificações do próprio sujeito, modificações do meu próprio eu, dito de outro modo, tudo que eu percebo em volta, né, são coisas que estão se passando na minha mente, no meu cérebro, tá certo? E muito bem. Para dizer isso, o primeiro distinguir entre sujeito e objeto. E em seguida diz que os objetos não existem. Mas se eles não existem, como é que eu distingui uma coisa da outra? Entenderam? É claro que, visto a distância de muitos séculos, essas coisas às vezes parecem coisa de retardado mental. Mas como é que o cara... Por exemplo, os filósofos idealistas que disseram que, bom, tudo só existe na minha mente. Digo, ah, é? E como é que você percebeu a diferença? Se não existe uma maneira diferente de você perceber você mesmo, a sua mente, e de você perceber os objetos, não há essa distinção. Né? E se não há essa distinção, como é que você pode, em seguida, reduzir tudo ao seu eu? Quer dizer, a distinção do sujeito-objeto é prévia. E ela não é colocada em questão no momento em que você diz que tudo são modificações da sua mente. Porque essas modificações, elas de certo aparecem para você de uma maneira diferente daquela pela qual você mesmo aparece a você mesmo. Portanto, continua existindo um sujeito e um objeto. E você dizer que está tudo na sua mente é a mesma coisa que não dizer nada. Ah, o universo inteiro está tudo na minha mente. Sim, só que ele continua funcionando igualzinho. Então vem um urso e o urso me morde. Eu digo, bom, isso passou na minha mente. Né? Mas se passou igualzinho, como se o urso existisse realmente. Né? Então, você vê que, de fato, o idealismo é uma teoria que não diz nada. Né? Pois instituir o eu no início é, ao mesmo tempo, supor o não eu e proibir-se de colocá-lo. Mas pode-se perguntar se o objetivo essencial da reflexão não é superar desde logo essa oposição do eu e do não eu, sem o qual a consciência mesma não seria possível. Não como se tem feito para dar ao eu uma espécie de privilégio, como faz o idealismo, e tentar deduzir dele o não eu, mas seguindo um caminho totalmente diferente, para reconhecer que o eu e o não eu são especificações do mesmo ser. Quer dizer, existe o ser, existe a existência, e ela chega a mim sob um duplo aspecto. Não é que eu chamo de eu e os objetos, o sujeito e o objeto. Tá certo? Mas sujeito e objeto não existem como substâncias. Né? Existem como modificações de perspectiva dentro do próprio ser. Quer dizer, quando Descartes coloca, ele reduz isso a uma dualidade de substâncias, existe uma substância, uma coisa chamada eu ou mente, que é a coisa pensante, e outra coisa, que consiste em ocupar lugar no espaço, seria o caso de você perguntar, e os outros eus? Você os vê como coisas que ocupam lugar no espaço, mas eles se recusam a dizer que eles são somente isto. Eles acreditam que eles são uma mente também. Então você vê que essa distinção taxativa, quando Descartes coloca a mente e as coisas como sendo duas substâncias incomunicáveis, vamos dizer, substantivamente diferentes, que uma consiste em pensar e a outra consiste em ocupar um lugar no espaço, ele em seguida tem que resolver como é que uma se articula com a outra. E é o famoso problema de mente e corpo que os caras estão discutindo até agora. Não é isso? Mas esse problema não pode ser tratado a partir dessa distinção. Se eu digo que a mente e o corpo são coisas substantivamente diferentes, né, eu mesmo já separei definitivamente e depois nós devemos tentar articular. Agora, se você os vê como diferentes modalidades da presença do ser, então eles já estão articulados na dimensão do ser. Então você só tem que explicar como se dá a sua diferenciação. Sem dúvida, hão de dizer-nos que isso é voltar àquele estado de indistinção que precisamente a oposição do sujeito e do objeto tinha abolido. Claro, vamos dizer que no início da vida não há essa distinção do sujeito e objeto. Nós tomamos consciência de nós mesmos e do outro gradativamente. Não é isso? Então, quando ele diz que a primeira e mais básica da experiência é a presença do ser, então, ali dentro, o sujeito e o objeto estão dados de maneira indiferenciada e eles só aparecerão depois, progressivamente. Então, ele diz, bom, mas se nós unificamos sujeito e objeto pela sua raiz comum no ser, nós voltamos àquele estado de indistinção. Então, ele diz, não é isso o que pedimos. Basta-nos que aquela oposição não dissimule a unidade do ser no interior da qual ela nasceu. Ou seja, não estou abolindo a distinção de sujeito e objeto. Eu estou apenas dizendo que ela não é o primeiro termo, que existe algo antes dela, algo mais fundamental. Não dissimula a unidade do ser no interior do qual ela nasceu, no qual ela não cessa de se refazer a todo instante. Isto é básico, porque nós mesmos, para nós mesmos, somos também objeto. Se não fôssemos objeto, como é que poderíamos pensar uma coisa como, por exemplo, meu corpo? Ou mesmo minha história? Se eu digo minha história, bom, a minha história passada, que não sou eu no momento. Então, para mim, ela é um objeto. Né? Então, quer dizer, essa distinção de sujeito e objeto, ela não é de ordem substantiva, ela não é definitiva e ela não é totalmente clara, ela é feita, vamos dizer, de intercâmbios e modificações mútuas. Né? No qual não cessa de se refazer a todo instante, permitindo-nos ao mesmo tempo descobrir e expandir sua riqueza e constituir o nosso próprio ser, o nosso ser próprio, por uma relação com o ser total, que é sempre recolocada em questão e sempre inesgotada. Ou seja, a nossa própria participação no ser, ela se faz através de sucessivas distinções de sujeito e objeto que nós vamos fazendo. Veja, se, por exemplo, um exemplo mais banal, se eu tenho um vício, por exemplo, e quero me livrar do vício, o vício para mim continua existindo, mas não como parte do meu eu executivo presente. Né? Se eu digo, eu era, tá certo? Viciado em tomar pico. Né? Bom, esse tomar pico não faz parte mais do meu eu. Ele se tornou para mim um objeto. Quer dizer, eu, de certo modo, o repeli para o mundo do objeto, dizendo isso é a minha história passada. Né? A minha história passada é algo que passou comigo, sem dúvida, mas que eu não estou executando agora. Portanto, não faz parte do meu sujeito presente. Se não fosse isso, nenhum ser humano poderia modificar a sua conduta jamais e, na verdade, não poderia tomar decisão alguma. Seria totalmente paralisado. E se a distinção do sujeito e objeto fosse definitiva, tá certo? Então o sujeito ia ficar preso na sua sujeitidade e o objeto na sua objetividade forever. Né? E isso é obviamente impossível. Então você vê como... Vamos dizer, o pessoal diz que não existe progresso em filosofia. Fala, como não? Hã? Se durante 3 séculos o pessoal fica preso nessa coisa de sujeito e objeto e de repente vem um cara e mostra a verdadeira articulação, ele diz, bom, você alcançou uma nova dimensão de compreensão da realidade que você não tinha antes. Você pode dizer, ah, mas essa compreensão já estava implícita nos outros. Sim, mas acontece que implicitamente eu escrevi todas as obras de Shakespeare, pô. Hã? A diferença é que Shakespeare escreveu explicitamente, escreveu na realidade, não escreveu em ato e não em potência. Tá, né? Então, quer dizer, implicitamente, Parmênides já compreendia tudo isso, mas compreendia como síntese confusa. Que é a mesma coisa que dizer que não compreendia. O eu e o não eu introduzem no ser uma dualidade que em seguida não chegasse jamais a superar. Eles não produzem no ser nenhuma ruptura. Ambos são estabelecidos nele e o liame que os une é o testemunho mesmo da sua indivisibilidade. É notável que, por falta de querer encarar o eu, o não eu e sua relação como inscritos no mesmo ser, se imagine que o ser verdadeiro, do qual a consciência não pode prescindir e ao qual não cessa de aspirar, se encontra para além dessa relação, dissimulado e não revelado por ela, de tal modo que, buscando-se onde ele não está, nos proibimos de ver onde ele está. Essa é a distinção, sujeito-objeto é absoluta. Então, onde está o ser? Onde está o fundamento? É? Ele não pode estar num nem no outro. É? Então, ele está inalcançável. Quando ele diz não, ele está nessa mesma relação. Então, é a mesma coisa de você querer, vamos dizer, procurar como um objeto, né, algo que está dado, vamos dizer, na própria ação que está distinguindo o sujeito e objeto. Quer dizer, essa dificuldade é a mesma coisa do sujeito que disse, ah, eu fui lá assistir uma peça de Shakespeare, mas lá não tinha Shakespeare nenhum. Né, tinha o tal de Otelo, tinha Desdêmona, não tinha Shakespeare. Né. Então, bom, peraí, Shakespeare não é um dos elementos da coisa. É, ele é o que está por trás e o que criou todas essas distinções. Né? Então, do mesmo modo, quer dizer, o ser, ele não está, por assim dizer, para além da relação sujeito-objeto. Não, ele está na base dela. É aquilo que possibilita essa distinção. Portanto, não adianta procurar para frente, porque ele está para trás. Então, eu acho que... Vamos parar por aqui e fazer uma pausa. Daqui a pouco nós voltamos. Então vamos continuar aqui. Nós temos aqui algumas perguntas. Tiago Melo pergunta: estou entrando no segundo ano do curso agora, por volta da aula 40, percebi o seguinte. As perguntas que os alunos enviam muitas vezes são sobre filósofos, romancistas ou escritores dos quais nunca ouvi nem falar. Talvez porque eu venho da área de exatas, eu estudei até o ano passado, meu conhecimento sobre esse assunto é muito miserável. Gostaria de saber se eu deveria levar uma segunda linha de estudos, onde eu tento aprender um pouco de autores filosóficos e romancistas mais importantes, e devia focar meus estudos iniciais nas recomendações que o senhor deu no primeiro ano do curso, se ir a ler os grandes romancistas brasileiros, imitar seus modos de expressão e estudar a gramática latina. Muito bem. Eu acho que esta segunda linha de estudos é, de algum modo, indispensável. Quer dizer, eu dei por pressuposto, desde o início, que a maioria dos alunos conhecia, pelo menos, o meu curso de História Essencial da Filosofia, que dá para suprir esta necessidade aqui momentaneamente. Mas é claro que a aquisição de alguma cultura filosófica, independentemente do que eu estou ensinando aqui, pode ser indispensável, né? Nisso vocês podem fazer do jeito que quiserem, não vejo por que orientá-los nisso. Mas a História Essencial da Filosofia resolve esse problema temporariamente. Eu também recomendei muito que lessem A História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, e marcasse os autores fundamentais, fizesse o seu programa de leitura pelo resto da vida. Então, eu acho que por essas vias você supre estas necessidades. E, ademais, não é proibido perguntar assim: quem é fulano de tal, do qual o senhor falou na aula? Eu posso prover essa informação à medida que a coisa for se mostrando necessária. Victor Hugo Rosa pergunta: existência absoluta e ser são a mesma coisa? Digo, bom, são a mesma coisa, mas vistas de maneira diferente. Você pode fazer o conceito fundamental, o conceito do ser. A absolutidade e a eternidade são qualidades ou atributos inerentes ao ser. Tá certo? E existência é uma. Segundo Lavelle, usa a existência como sinônimo da forma especificamente humana de ser. Quer dizer, a existência para ele é a participação do ser humano no ser. Mas às vezes eu uso a existência também como a pura forma de manifestação do ser. Quer dizer, se eu deslizo de um desses sentidos para o outro, se não ficar claro na hora, você me pergunta na hora, né? Em que sentido você usou a palavra ser em tal ou qual contexto? A palavra existência, perdão, em tal ou qual contexto? Não, não. Douglas Pelegatti: é possível dizer que, por essa participação dos diversos instantes da existência dos seres na unicidade do absoluto, está explicada a possibilidade da presciência de Deus em face do livre-arbítrio humano? Quer dizer, quando o pessoal fala da presciência de Deus, eles estão entendendo assim: quer dizer, é uma lista de proposições que Deus já sabe que são verdadeiras antecipadamente, antes de que elas se manifestem. Mas é claro que isto é uma maneira puramente estática de conhecer, porque isso nega a própria criatividade divina, a própria liberdade divina. Quer dizer, é uma noção coisificada do conhecimento. Não é isso? Quer dizer, as várias potencialidades dos seres, elas podem ser ativadas a qualquer momento por uma intervenção divina. Para que existe, por exemplo, a prece? Por que que você pede a prece? Não para que Deus faça uma coisa impossível, mas para que alguma potência que está lá latente seja ativada, não é isso? Então, se não houvesse a prece, bem, Deus poderia ativar essa potência sem te avisar, ou sem o seu pedido, mas também pode fazer com o seu pedido, o que significa que existe uma margem de manobra imensa pelo próprio fato de que o ser é ato, e o ser não é uma coisa pronta de uma vez para sempre, né, dotado de um conhecimento pronto de uma vez para sempre. Realmente não pode ser assim. Quer dizer, a eternidade e a liberdade divina, são atributos que são difíceis de conciliar na nossa cabeça, mas se ele não tivesse os dois atributos, ele não seria Deus, né? Então, você verá, muitas vezes nós fazemos perguntas que ultrapassam infinitamente o equipamento filosófico que nós temos para lidar com elas. E este é o grande problema. Você vê, muitas pessoas começam a acreditar que a verdade não existe porque elas queriam uma verdade total e definitiva aos 15 anos de idade, não encontraram até os 16, então desistem. Isso não reflete um desejo verdadeiro, um desejo genuíno da verdade. A primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: antes de você buscar a verdade, teve muita gente que buscou, e essa gente fez um esforço engraçado. E muitos deles eram até mais inteligentes do que nós. Que coisa incrível, né? E pode parecer inacreditável, mas existiram pessoas mais inteligentes do que nós. Então, como dizia Santo Tomás de Aquino, a verdade é filho do tempo. Quer dizer, é um longo esforço que vai passando de geração em geração e avança um pouquinho, tá certo? E se a pessoa tem um genuíno desejo de busca da verdade, ela vai ter que incorporar todo esse equipamento, em vez de ela mesma, com seus miseráveis recursos, né, tentar responder tudo de uma vez. Então, a paciência, isso aqui eu expliquei desde o começo do curso, quer dizer, a tolerância com o estado de dúvida é a condição número um do estudo filosófico. Quer dizer, se você não é capaz de manter a dúvida na cabeça durante 40, 50 anos, desista. Isso. Então, problemas como, vamos dizer, esses problemas, problemas padrão da filosofia, como determinismo, livre-arbítrio, presciência divina, etc., etc., são problemas todos desse tipo, que às vezes requerem um equipamento intelectual enorme para você poder simplesmente equacioná-los. Né? Mas, às vezes, o coração humano exige uma resposta imediata. Então, só vai sofrer por causa disso. Né? Evandro Albuquerque pergunta: a separação positivista entre conhecimento e juízo de valor que resulta numa negação das condições existenciais do sujeito cognoscente, o desprezo do brasileiro pelo conhecimento e a total destruição da alta cultura pelos marxistas têm, ao meu ver, um ponto em comum: a crença na ação prática quanto tal. Como uma das raízes de ambas as ideologias está no nominalismo e a miséria cultural brasileira no apego ao sensível, recuperar a realidade torna-se algo urgente para uma vida intelectual séria. Mas você está montado na razão. Isso aí é claro que as coisas são assim. O senhor poderia comentar a título de orientação sobre as consequências que a falta de valores tem sobre a atual geração de estudantes? Você vê, no Brasil, esta coisa chegou já a um nível que já passou da calamidade, já não há mais palavras para qualificar isso. O que você vê de exemplos de mesquinharia humana, a gente pega aqui por coisas que aparecem no YouTube, que aparecem na mídia, que as pessoas me escrevem comunicando. Tal, e, quer dizer, vocês estão num meio que está perdendo rapidamente até a distinção do que é um crime. As pessoas não sentem mais como certa conduta criminosa. E eu, vamos dizer, uma solução para isso eu não tenho, eu não sei o que fazer com o Brasil. Agora, eu acho que qualquer ser humano ele pode se defender disso se ele não consentir cair nesta degradação geral. O problema é sempre o mesmo. Quanto mais isolada a pessoa se sente, mais inerme também ela se sente e mais necessitada de apoio, mais necessitada de calor humano, etc., etc. E na busca do calor humano, quer dizer, você acaba se vendendo barato. Quer dizer, por um sorrisinho, por um agrado, né? Você cede e acaba se adaptando a modos de ser que só vão degradá-lo. Então chega uma hora que você vai ter que escolher entre esta afeição barata, entendeu, né? E a sua própria personalidade, a sua própria liberdade. Então, eu sugiro que você se torne menos exigente em matéria de calor humano, se contente com menos calor humano e seja mais seletivo na escolha das fontes, tá certo? E simplesmente desista de amizades e companhias que não lhe convêm. Isso é uma coisa básica. Né? Porque a própria expressão diz-me com quem andas e te direi quem és. Então, se você quer que todo mundo goste de você, né, então, naturalmente, você vai ter que se degradar ao nível daqueles vamos dizer, a cujos pés você está se prosternando. E existe todo, vamos dizer, um mecanismo, principalmente na sociedade brasileira, um mecanismo de rebaixamento das pessoas. Ah, você tem que fazer assim, senão nós não gostamos mais de você. Não é isso? Agora, pensa bem, quantas pessoas você precisa que gostem de você? 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, todo mundo? Né? Quer dizer, mas este é outro componente da cultura brasileira, onde o máximo valor moral que se concebe é aquele do Ziraldo, ser um cara legal. Né? Se você quer ser um cara legal, meu filho, você já se vendeu para o mundo, então você está perdido tanto para a vida intelectual quanto para a vida espiritual, não tem outro jeito. Isso. O que você deve ser, isto sim, você deve ser modesto e você deve ser bondoso para com as pessoas, mas o que não quer dizer ser se adaptar ao padrão de simpatia que elas estão exigindo. Não é isso? Quer ser um cara legal? Não, muito bem, sob certos aspectos, você deve ser um cara legal, tá certo? Mas não no sentido em que, em geral, a sociedade brasileira exige de você. Isso quer dizer, você se submeter ao julgamento divino exclui que você se submeta ao julgamento de todo mundo. Mas a hora que você vira as costas de todo mundo, você adquire uma liberdade extraordinária. Quer dizer, você despreza o julgamento que as pessoas estão fazendo de você sem que você despreze as pessoas. Porque você vai ver todas as pessoas como de indivíduos que são vítimas de um processo de degradação que elas mesmas não compreendem e do qual você até você pode ajudar a libertá-las de alguma maneira, mas com a condição de que você não exija a aprovação delas. Quer dizer, por que que você não pode ter amor às pessoas sem que elas gostem de você? É? Você lembra do Cristo no alto da cruz, pedindo que Deus perdoasse aqueles mesmo que estavam matando. Quer dizer, de fato, isso é o destino humano. O ser humano ele tem esta capacidade, tá certo? De amar aqueles que o agridem, que o achincalham, etc, etc. Mas com a condição de que você não se rebaixe perante eles. Isso porque também tem uma coisa, quando o sujeito começa a estudar e adquire um certo refinamento mental, ele começa a se sentir superior aos outros. É o problema dos tais dos Wunderblogs, né? Wunderblog leram meia dúzia de livros e começaram a achar que eles eram a aristocracia do espírito. Tá certo? E então andavam tudo de narizinho empinado, né? E desprezavam os outros e caíram, vamos dizer, num dos piores vícios brasileiros, que é essa afetação de superioridade por meios puramente verbais. Quer dizer, você acha que você, escrevendo frases que expressam o seu desprezo às pessoas, você se tornou superior a elas. Eu digo, olha, eu só acredito em superioridade demonstrada em atos. E mesmo assim, quando você demonstra uma superioridade, não quer dizer que você tem duas. Não é isso? Quer dizer, se você é melhor jogando futebol, não quer dizer que você é melhor lutando boxe, ou jogando xadrez, ou em campeonato de matemática, ou qualquer dessas coisas. Porque todas as nossas superioridades são muito relativas. Tá certo? E só é legítimo você usar o desprezo para você desbancar um presunçoso. Aí sim. Mas só naquele momento também. Então, por exemplo, você, sei lá, humilhar um cara como Rodrigo Constantino ou Paulo Giraldelli, bom, às vezes não é mais que um prazer, é um dever. Tá certo? Mas não quer dizer que em outros momentos você vai sentir o mesmo desprezo por ele. Mesmo porque você nunca sabe quando uma pessoa, vamos dizer, vai despertar e começar a melhorar. Mas claro, que Paulo Giraldelli já passou da idade, mas é sempre possível. Tá certo? Então, vamos dizer, frequentemente o desprezo deve ser uma atitude fingida. Quer dizer, você finge desprezo só para fins pedagógicos, só para aquele cara cair do cavalo e não achar que é grande coisa. Mas você nunca deve sentir realmente desprezo por ninguém. E se você também não sente desprezo, você também não sente a necessidade da afeição dessas pessoas. Você começa a ter, vamos dizer, uma atitude mais... Eu não digo mais neutra, tá certo? Mas eu acho que é mais realista, mais adequada à situação real. Dante Mantovani. As relações numéricas ou matemáticas são atemporais? Se sim, estão mais próximas do absoluto por seu caráter atemporal, visto que o ser absoluto está para além do tempo? Em outros termos, uma verdade demonstrada matematicamente é mais verdadeira do que uma que não pode ser assim demonstrada? Bom, essa é uma das grandes ilusões da nossa cultura. Quer dizer, as relações matemáticas estão mais próximas do absoluto pelo seu caráter atemporal, mas só por este caráter e por mais nada. Mesmo porque as relações matemáticas não se referem a absolutamente nada, elas são totalmente vazias e são somente relações hipotéticas. Ao passo que o ser é tudo aquilo que existe de menos hipotético. Não é isso? Então, claro, as relações matemáticas, elas são descobertas pelo pensamento, mas não dependem do pensamento, estão para além dele. Então, algo da temporalidade divina, elas evidentemente participam. Mas você precisa ver o seguinte, a exatidão matemática, ela só se refere a certos aspectos da realidade. Por exemplo, você não pode obter matematicamente o conceito de uma coisa. É o que já demonstrava Leibniz. Quer dizer, se você se atém aos aspectos mensuráveis de uma coisa, então não se explica que ela seja uma coisa e não outra coisa. Né? Matematicamente é impossível você demonstrar que um porco espinho, tá certo? Não é uma montanha. Não existe nenhuma maneira de você demonstrar isso matematicamente. Por quê? Porque você, para fazer essas demonstrações, depende do conceito de porco-espinho e do conceito de montanha. E esses conceitos você só pode obter a partir de uma abstração feita a partir da experiência, com base na experiência. Então, vamos dizer, antes de qualquer presunção de exatidão matemática nas demonstrações, você precisa ter uma exatidão máxima nos conceitos. Ou seja, saber o que a coisa é, quid est. Né? Supondo-se que você tenha os conceitos muito bem arrumadinhos de tudo, então você pode fazer a dedução a respeito delas, e essa dedução idealmente deverá ter uma perfeição matemática. Mas isto tudo só vale se você tiver os conceitos. Quando não tem, o que acontece é o seguinte, quando no curso, você vê que o livro do Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias, ela vai criticar a ciência europeia precisamente por causa disso. Eles trocam a exatidão conceptual por exatidão puramente dedutiva e querem matematizar tudo. Então você tem um conhecimento muito exato a respeito de modelos matemáticos e você não sabe a que se refere na realidade. Então isso vira uma espécie de fetichismo. Quer dizer, você está acaba idealizando, vamos dizer, a perfeição matemática em si mesma. Quer dizer, é uma espécie de estetismo, na verdade. Você não está buscando conhecimento, você está buscando a perfeição formal. A perfeição formal é o que um artista também busca. Então, por exemplo, vamos supor, se você... Vamos dizer, esse é o problema da... Um dos problemas da arte moderna é esse, quer dizer, se você está tentando pintar algo que existe na realidade, você nunca vai chegar a uma exatidão. Você vai estar sempre no aproximativo. Então o que você faz? Não desenho mais a realidade, só desenho figuras geométricas. Ele diz, bom, mas essas figuras geométricas são o quê? Elas são um nada, você não sabe a que elas se referem. É certo? Então, outra coisa, eu lembro que ter mencionado aqui o livro do Wilhelm Voringer, que é a origem do estilo, sobre o estilo gótico, onde ele diz que nas culturas muito primitivas só existe arte geométrica e abstrata. A ideia de representar a natureza aparece muito depois, porque num primeiro momento o ser humano está solto no meio da natureza, cercado, vamos dizer, de um território hostil e de animais ferozes, etc. Então ele, de certo modo, busca um refúgio no seu pensamento abstrato. E só quando ele se sente mais seguro, já tem as cidades, etc., daí ele começa a olhar a natureza com olhos mais benévolos e com interesse estético que ele não tinha antes. Né? Então você dizer, bom, se apreciar a beleza da natureza, bom, você não vai pensar em beleza da natureza na hora que um jacaré está querendo te morder, pô. E que você está... Né, o Orlando de Las Boas que dizia, falou, vocês estão loucos, pensam que índio gosta de mato, índio tem terror do mato, entendeu? Ele só fica ali na tábua e só deixa ir para o mato os que são experientes, profissionais, os outros não têm terror daquilo. É óbvio, né? Você vai achar, você acha lindo você ser comido por uma onça, por um jacaré? Ninguém acha, né? Então, sem contar um número de doenças que você desconhece, que não tem o menor controle. Então, a natureza é um ambiente hostil para essas culturas pequenas e indefesas. Então, elas têm a arte abstrata apenas. Quando criou a cidade, o negro se sente mais seguro, então a natureza que está mais distante começa a ser para ele um objeto de contemplação estética. Daí ele tenta representar artisticamente a natureza, mas só num período posterior. Então, isso quer dizer que aquele geometrismo inicial, ele não expressava uma compreensão efetiva da realidade, mas uma fuga dela. E esta fuga, se ela se repete ao longo da história. Se você não está compreendendo a realidade, então você se busca refúgio num mundo de relações matemáticas que você compreende perfeitamente bem. Só que, evidentemente, essa é uma política de avestruz. Né? Então, vamos dizer, eu não acredito em demonstração perfeita do que quer que seja. Porque o horizonte da nossa experiência é indefinido. Ele se amplia e entram novos elementos que você não conhece, que você não compreende, é isso. E dos quais você não é capaz de formar um conceito. O que adianta você fazer um raciocínio matemático perfeito a respeito disso? No máximo, você vai poder fazer esse raciocínio a respeito de uma ou duas qualidades que você conseguiu medir, mas você continua não sabendo do que se trata. Então, também é claro que isso remete à pergunta anterior sobre a mania da prática, a confiança absoluta na prática, quer dizer, esse instrumental matemático que se desenvolveu enormemente nos últimos 3 ou 4 séculos, ele tem aplicações práticas na esfera técnica. Mas o domínio de um processo técnico não implica que você esteja compreendendo o que se trata, e muito menos que você compreenda os efeitos. Quer dizer, o problema dos efeitos colaterais é exatamente isso, quer dizer, você domina um processo, mas aquele processo está ligado a outros mesmos processos que você não compreende. Então você consegue fazer algo, mas você não consegue controlar as consequências. Quando a gente vê, por exemplo, que a medicina aqui nos Estados Unidos mata 1 milhão de pessoas por ano, quer dizer, mais do que qualquer doença, você vê isso. Quer dizer, então é uma ilusão de controle sobre processos naturais. Nesse todo e qualquer empreendimento técnico, ele faz abstração de milhões de fatores que estão envolvidos na coisa para ele se centrar naquilo, naquele processo, inclusive, que ele está querendo dominar. Então, tudo tem efeitos colaterais. E você parte e diz, não, agora então nós vamos criar aqui um enfoque sistêmico, que vai ver tudo junto. Eu digo, não adianta, meu filho. Porque você está vendo enfoque sistêmico, você está correlacionando dados de várias proveniências, nos quais também você só sabe determinadas qualidades mensuráveis. Então, isso tudo é uma tentativa desesperada de fugir da noção da substância, de perguntar o que é. E você se concentra, então, no como funciona. Pior, você concentrar no como funciona é você criar uma ilusão de que você é o grande manipulador da natureza, de que você vai controlar tudo. E, evidentemente, a tentação de extrapolar isso para o domínio dos processos sociais e de controlá-los todos é praticamente inevitável. Então, tudo isso são formas, vamos dizer, de alienação e mau uso das técnicas matemáticas, sobre qualquer outra técnica que há na mão do ser humano. Quer dizer, sempre que o negro descobre algum meio de fazer alguma coisa, ele se sente enormemente poderoso e já tenta ficar rico ou poderoso, mais poderoso ainda com base naquilo. Ele não vai parar para perguntar, mas o que é, quais são as consequências. Né? Quer dizer, tudo isso é incentivo a uma irresponsabilidade moral e prática enorme. Né? Mara Signorelli pergunta, se é verdade que a vocação à santidade é universal, segundo o Concílio Vaticano II, a Igreja dizia isso muito antes, também é universal a vida intelectual, no sentido que o senhor coloca, falar das 12 camadas, mas sem a menor sombra de dúvida. Quer dizer que perguntar sobre a verdade, sobre a natureza do ser, etc., é inerente ao ser humano. Dizer, todo mundo faz essa pergunta de algum modo. A pergunta é universal. O que não é universal é a disposição de munir-se dos instrumentos intelectuais necessários para encontrar a resposta. O que também não é universal, mas é muito disseminado hoje, é o impulso de você oferecer respostas que você não pensou nem um pouco para formulá-las. Quer dizer, formular respostas de acordo com o seu desejo, de acordo com os seus preconceitos, com os seus hábitos, etc, etc. O que piorou muito isto foi, vamos dizer, a instituição das universidades modernas, que transforma todo mundo em doutor, então criou, vamos dizer, uma epidemia de pseudociência, de palpiteiros irresponsáveis, todo mundo acha que sabe tudo. Isso quer dizer que, bom, se as universidades se popularizam, então é absolutamente necessário criar um outro tipo, vamos dizer, de instituição ou de agrupamento humano acima disso, que preserve a verdadeira alta cultura. As universidades não servem mais para isso, né? Elas viraram como que escolas profissionais. No Brasil não são nem escolas profissionais, não qualificam nem mesmo para profissão nenhuma. Ninguém sabe fazer coisa nenhuma, né? Você vê que tem gente que... técnicos estrangeiros que vão aí para o Brasil e tentam qualificar pessoas, depois de um tempo elas entram em desespero e falam: é impossível ensinar qualquer coisa para essas pessoas. Então as empresas começam a trazer mais técnico do exterior, ou seja, nem como escola profissional está funcionando. Eu falo em alta cultura no meio da USP, eu digo: bom, isso é uma palhaçada, evidentemente, isso é uma farsa, não tem alta cultura alguma ali. A minha filha, a Inês, estudou história na USP, né? E ela disse: o curso não é inteiramente mau, só tem uma coisa: eles não têm nenhum interesse cognitivo, nenhum, é só a burocracia, é só cumprir um regulamento, quer dizer, não há atividade intelectual propriamente dita. Você nem atividade intelectual, como é que você vai falar de alta cultura? Se você vê esses camaradas que saem aí da USP, tal, com diploma de filósofo, esse Joel Pinheiro, essa gente, meu Deus do céu, estão no primário, eles não têm a menor ideia do que seja a vida intelectual. Nem isso receberam. Então, não adianta contar com as universidades para isso. Agora, se você for ver qual é a origem das universidades, a origem das universidades é a mesma origem que teve esse curso. Quer dizer, são pessoas que estão interessadas no conhecimento e que chamam o professor para lhes ensinar. Então, a gente tem que retornar às origens e começar a fazer tudo de novo, pelo mesmo jeito que foi feito antes, que é exatamente o que nós estamos fazendo. José Aparício pergunta: uma das objeções mais frequentes é de que os princípios são realidades puramente mentais, é por se manifestar abstratamente através do pensamento, não passa de pensamento. Muito bem, aí eu já dei outras aulas sobre isso. Quer dizer, uma coisa é você perceber a necessidade lógica de alguma coisa e outra completamente diferente é você perceber a necessidade ontológica. Isso, vamos dizer, é uma distinção sutil. Eu não vou poder voltar a essa explicação agora, mas eu prometo que voltarei a esse assunto numa das próximas aulas. Além disso, pensa bem, se você diz algo assim: o princípio de identidade é puramente mental. Não sei se você percebe, mas esta frase, ela não faz sentido, ela não está dizendo nada, porque o princípio de identidade, né, diz que uma coisa é esta mesma coisa. O que que isto pode ter a ver com a sua mente? É o fato de você pensar isto que a torna ela mesma? Se você disser: isto existe somente no meu pensamento, então você está querendo dizer que, na verdade, as coisas não são elas mesmas e apenas você está pensando isso. Hã? Mas note bem, no instante que você está pensando isto, você está atribuindo a esta frase uma identidade permanente. Se o princípio de identidade não existe, a sua negação não pode ter duas vezes o mesmo sentido. Porque se nem mesmo as coisas são elas mesmas, por que que as frases deveriam ser? Então você entra num curto-circuito. Então é fácil a pessoa dizer isso: mas isso é puramente mental. Isso. Eu digo: é? Então quer dizer que nada é o que é, exceto a sua mente. Então a sua mente tem uma capacidade de estabilidade superior à estabilidade do universo. Nada é o que é, mas você permanece você mesmo. E os seus pensamentos, uma vez formulados, eles permanecem eles mesmos. Então, se o princípio de identidade é puramente mental, então a identidade desta afirmação também é mental. Então, quer dizer, a coisa leva a uma impossibilidade não lógica, mas uma impossibilidade real, impossibilidade quase que material. Então, esse tipo de objeção, essa é conversa de desocupados, entendeu? Claro que ao longo da filosofia existem milhares de desocupados que estão aí para criar pegadinhas desse tipo. A escola séptica inteira é feita só de pegadinhas, você está entendendo? A filosofia do Bertrand Russell, em grande parte, é feita também só de pegadinhas, só para criar dificuldade para os outros. Na hora que o sujeito vem com aquela formulação lógica aparentemente perfeita, né, e cria uma objeção, tá certo? Então, ele está fazendo o meu papel do diabo no inferno de Dante, que eu estou aqui para enrolar você, não deixar você pensar. Se você se impressiona com esta coisa, tá certo? Eles levam você mesmo à paralisia. Mas eles fazem isso através do quê? Da paralaxe cognitiva. O fato de eles estarem, presta atenção, se você pega somente a frase do indivíduo, a formulação lógica que ele fez, e a observa em si mesmo, ela é infalível. Agora, se você se lembra o seguinte, peraí, esta formulação lógica foi feita por um ser humano real que está na minha frente falando comigo. Né? E frequentemente você vai ver que o fato do sujeito estar formulando aquilo é a prova de que aquilo é falso. Porque se fosse verdadeiro, não poderia ser formulado. Digo, se não existisse o princípio de identidade, né, ninguém poderia falar a respeito dele. Porque cada frase significaria outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E nenhuma dessas coisas seria identificável em si mesma. Então, quando o sujeito fala o princípio de identidade puramente mental, sabe o que você tem que fazer? Você tem que bater nele. E se ele reclamar, né, você diz, não, mas esse conceito de apanhar, conceito de surra, tá certo? Só tem identidade na sua mente. Na verdade, pode ser outras coisas. Eu posso estar afagando você, você não sabe, tá entendendo? Então, eu acho que um bom chute no traseiro é a melhor resposta para essas coisas, porque não se trata de objeções filosóficas várias, são jogos lógicos, são pegadinhas de pessoas que não têm o mais mínimo desejo de encontrar a verdade, a mais mínima sinceridade na coisa, querem só mostrar como são espertas, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que eu estava estudando no ginásio, que era um sujeito gordão, enorme, doido, todo mundo gostava da cara dele, e ele às vezes não percebia, mas quando ele percebia, ele pegava o sujeito e dava-lhe um cacete. E olhava e falava, olha, quem é forte não precisa ser esperto. Então, acho que. Bom, eu queria dizer mais uma coisa aqui. Ao longo dessas aulas sobre Louis Lavelle, como eu fiz com o Descartes e outros textos que nós lemos, eu estou tentando treinar vocês na arte de como se lê um texto filosófico. Então, o texto filosófico se expressa geralmente numa linguagem altamente abstrata. Tá certo? Mas a abstração não existe em si mesma. Ela sempre foi puxada desde uma experiência humana. Apenas se o sujeito expressar a experiência humana na linguagem direta, ele vai fazer uma poesia, um romance, uma peça de teatro e não uma obra filosófica. Neste caso, ele estará expressando apenas o que aquela experiência tem de singular. E você não poderá tirar conclusão nenhuma dela. Se leu Hamlet, que conclusão você tira? Nenhuma. Né? Leu Crime e Castigo, que conclusão você tira? Nenhuma. Para tirar conclusões, é preciso que você extraia de dentro do símbolo as várias afirmações que estão ali embutidas, das quais algumas serão verdadeiras, outras serão falsas. É isso que faz o filósofo, né? Então ele sobe um degrau na escala da abstração e tenta puxar daquela experiência o que ela tem de universal e, portanto, reconhecível por outros seres humanos, né? Para poder iniciar o quê? Um diálogo filosófico, tá certo? E é por isso mesmo que usa uma linguagem mais abstrata. Mas você não vai entender essa linguagem abstrata se você não conseguir reconstituir imaginativamente as experiências de base da qual aquela expressão abstrata foi retirada. Como é que você faz isso? Produzindo exemplos imaginários que lhe pareçam mais simples e didáticos, isto é a pior coisa que você pode fazer. Você vai pegar, então, um raciocínio altamente complexo e você vai trocar em miúdos com exemplinhos, bocós, para tornar aquilo acessível a uma plateia de idiotas. Só que o primeiro idiota da plateia vai ser você mesmo, evidentemente. Então, o que você tem que puxar são experiências reais que estão no fundo da sua memória, não experiências superficiais. até você encontrar aquela que possa ser adequadamente expressa naquela linguagem do filósofo. Então, é um trabalho do quê? De anamnese. É um trabalho de aprofundamento na sua alma. Então, não se trata de você procurar exemplos, é você criar novas formas, mais simplificadas, para tornar uma explicação mais acessível. Não se trata de procurar exemplos, mas de procurar a raiz na experiência real. Muitas vezes a experiência real, você verá que você mesmo não consegue explicá-la, mas você se lembra dela. Então, isso não vai te dar um exemplo, te fornecer um exemplo para você dar para as plateias, mas vai fornecer para você um entendimento daquilo. Então, para isto, a técnica é a seguinte, você vai ter cada frase que o filósofo diz, ela tem uma raiz na experiência dele. Só que em vez de expressar artisticamente a experiência, ele, por assim dizer, abstraiu a essência dessa experiência e está dizendo numa linguagem genérica. Então, você não está na cabeça dele, não pode saber qual foi a experiência dele, mas você pode saber qual é a sua. Qual é a sua experiência que torna aquilo inteligível? Não é experiência banal, não é experiência externa. Experiência, a maior parte dos casos é experiência interna. Então você vai ter que revivenciar aquilo. Por isso que eu digo que um livro de filosofia não se lê. Um livro de filosofia se executa, como se executa uma partitura. O cara que sabe muita música, ele pode, como o Otto Maria Carpo, ele não ouvia a música, ele só lia a partitura. Quer dizer, ele tocava a coisa na cabeça dele. Ele não precisava ouvir fisicamente os sons, porque ele os recompunha. Não quer dizer que ele estivesse só lendo a partitura visualmente. Ele estava ouvindo aquilo, só que ele mesmo que estava executando. Então, os livros de filosofia, todos eles, sem exceção, são uma sequência de experiências interiores que estão gravadas ali no texto de maneira puramente abstrata, mas que tem que ser revividas, tem que ser reconstituídas desde dentro. E é por isso que não adianta ler com pressa. Entendeu? Quer dizer, uma coisa como o Louis Lavelle, você vê cada cinco linhas é de uma densidade de experiência interior enorme. Quando você começa a puxar isso de dentro de você, você fica impressionado, vamos dizer, da intensidade da experiência interior desse cara, porque ele não se afasta dela um único minuto. Ele nunca fica no plano puramente abstrato. Tudo que ele diz tem base na experiência real. Então, isso realmente deve acontecer com todos os filósofos. Claro que uns explicam mais, outros explicam menos. Tá certo? E, o Lavelle, nesse sentido, não é daqueles que facilitam mais as coisas. Ele sempre escreveu para, exceto nas obras morais, nessas obras de filosofia pura, ele está falando para uma plateia que tem uma habilidade enorme em fazer essas coisas. Então, vamos dizer, essa arte da interpretação de texto, bom, na França o nego começa a aprender isso com 11 anos de idade. Então, quando chega na universidade, o cara já tem uma prática dessa coisa, já automatizou, por assim dizer. Então, isso quer dizer que nenhum leitor universitário francês cai na esparrela de se ater ao sentido puramente abstrato do que ele tá lendo. Ele não está lendo isso, é como quem lê uma dedução matemática. Você acompanha uma demonstração matemática, você apenas repete as formas. Por quê? Porque aquilo não se refere a nada. Não há nenhuma experiência interior a que você possa se reportar. Tá certo? E a filosofia, vamos dizer, pela sua perfeição lógica, às vezes se aparenta de um raciocínio matemático, mas não é, nunca é isso. Ela sempre tem, como dizer, um fundamento nas coisas, fundamento em ré. Então, é essas coisas que você precisa puxar de dentro de você. E se trata sempre de experiências cognitivas que você já teve, todo mundo teve. Ela pode estar muito soterrada. Tá certo? Mas, por exemplo, quando você lê o livro Anamnese, do Erich Fögel, onde ele se lembra das ideias que ele tinha no bercinho, tá entendendo? Que constituíram a sua primeira visão do mundo, ou quando eu mesmo lhes contei a minha experiência com o negócio das direções do espaço, então eu falo, bom, isso não apareceu sozinho, eu tive que puxar pela memória. Não é produzir um exemplo para tornar aquilo inteligente. Não, eu tive que ver o exemplo vivo que estava em mim. Entendeu? Então, é simplesmente essa a técnica. Lembra, não são textos para eles, são partituras. Quando você lê um romance, né, uma história, um conto, tal, você automaticamente não visualiza as cenas. conforme a sua disposição pessoal, você pode produzir uma imagem visual, muscular ou auditiva, ou as três juntas, tá certo? Mas alguma imagem você produz. Não é isso? Então, a obra de ficção, ela já é feita para isto e fornece palavras que são próximas da experiência física, por assim dizer, para facilitar. O problema é que as obras de ficção, elas se atêm àquela experiência, não tem, por assim dizer, não tem universalidade. Então elas não podem dizer, assim, não podem responder à pergunta, o que que esta experiência diz? E é isso que faz o filósofo. O que que a experiência diz? E que, uma vez dito, possa ser reconhecido pelos outros. Tá? Então é só essa técnica que eu uso sempre aqui. E muitas vezes você pode, à experiência imaginária que você puxou de dentro de você, você pode acrescentar experiências reais que o filósofo teve quando você tem alguma dica a esse respeito, como por exemplo os três sonhos de René Descartes, ou as experiências de guerra do próprio Louis Lavelle. Às vezes eles te dão uma ajudinha biográfica para isso, outras vezes não. Mas o serviço é sempre o mesmo em todos os casos. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu já estou recebendo vários resumos de trabalhos propostos. Eu apelo novamente que não passem das 10 linhas. Né? E aqueles que tenham alguma disposição para isso, eu peço que eles se concentrem em temas que possam ser úteis para a compreensão da vida brasileira real do momento. O cara me traz aqui e diz, ah, a estética do Partenon. Tá muito bem e tal, mas... veja, a alta cultura se produz desde as experiências mais baixas e imediatas, e não desde formas idealizadas já consagradas, né, na cultura. Né? Você vê, pessoas cultas, neste sentido, né, capazes de discorrer sobre, né, a arquitetura da gótica, ou sobre a música de Palestrina, está cheio no Brasil. Mas isso não é verdadeira cultura. Isso aí é diletantismo. Isso aí é pura elegância, é moda. Entendeu? A verdadeira autocultura começa na hora em que você consegue puxar da vida real a sua quinta essência e captar um sentido universal por baixo daquelas coisas que estão acontecendo no mais imediato. Então, se puderem, por exemplo, a gente vê que a história do Brasil nos últimos 40 anos, ela não existe. Não existe história contemporânea no Brasil. É o único país que não tem história contemporânea, gente. Hã? Por quê? Porque os nossos historiadores, ou eles vão falar sobre a economia da plantação de bananas em Ilhéus no século XVIII, que são, vamos dizer, temas de consagrados no programa das universidades, ou então eles vão se ater, vamos dizer, ao período dos anos de chumbo. Né? Quer dizer, a memória brasileira parou nos anos de chumbo. Né? E que é a experiência, não do Brasil, nem isto eles conseguem reconstituir. Né? Como era, vamos dizer, o estado de espírito dos brasileiros em geral naquele período? Eles não têm a menor ideia, eles só têm a ideia do estado de espírito de um grupo pequeno, que não tinha mais de 10 mil pessoas, e que fica lambendo e lambendo, lambendo, lambendo a sua história, as suas feridas, ignorando as feridas dos outros, os outros que se danem. Né? Assim, há 40 anos eles só fazem isso, meu Deus do céu. Então quer dizer que todas as transformações pelas quais o Brasil passou, transformações de ordem social, psicológica, cultural, imaginária, etc., não tem história disto. Se você perguntar como foi que os brasileiros, por exemplo, chegaram ao ponto em que pode haver estupros públicos, como estava vendo no Rio de Janeiro. Qual foi o processo que levou a isso? Ninguém sabe. Porque não foi a mudança não foi documentada. Você não tem sequer a documentação básica, que seria de ordem jornalística. Não tem. Então, isso quer dizer que o Brasil está vivendo uma espécie de noite. Né? Eu lembro do filme do Excalibur, né? Que a névoa se transforma em dragão, né? mas tem que ser no escuro, ninguém pode ver, né? Então, de repente apareceu o dragão aí, ninguém sabe de onde ele veio, pô. Então, isto é uma tragédia cognitiva como nunca houve na história humana. Se você pegar a literatura brasileira, eu digo, bom, um dos modos mais diretos de você documentar a vivência humana é através da literatura. Não existe. Né? Tem cara que escreve coisa sobre o período dos anos de chumbo. Olha, a literatura brasileira acabou com dois livros que versavam sobre os anos de chumbo, que era o Pessache, a Travessia do Carlos Heitor Coni e o Quarupi do Antônio Calado, que era, né, os sofrimentos horríveis daquele pessoal esquerdista, né, perante uma ditadura militar que ainda levou 4 anos para começar a matar pessoas, né? Então, quer dizer, é uma visão hiperbólica, histérica, uma ampliação histérica da realidade, né? E que serve de tema único para essa gente há 40 anos. Só isso lhes interessa. De vez em quando você vê algum sinal, por exemplo, no cinema, a literatura eu não vi, mas quando eu vi o filme Central do Brasil, eu falo, bom, algo da vida brasileira naquele período aparece ali. O que é o algo? O garoto está na cidade levando tiro para tudo quanto é lado e foge e encontra no interiorzão uma vida mais humana, né? Ligada à igreja. Ele fala, bom, isso, todo mundo sabe que é assim, né? Mas, e bom, esse interior ainda existe? Ou ele foi, já era, naquele momento que foi feito o filme, já era um interior idealizado? E parece que naquela cidadezinha para onde o garoto fugiu, não existe a Rede Globo ainda, né? Não é isso? Mas agora a Rede Globo já chegou. Quer dizer, como mudaram essas cidadezinhas com o impacto da Rede Globo e desta elite iluminada que está moldando o Brasil à sua imagem e semelhança? Então, eu imagino que aquele garotinho hoje ele já receberia lições de que ele tem que ser gay desde a infância. Ele já seria diferente, né? Quer dizer, ele correu para o interior, chega lá, já está, né? O progresso da civilização já chegou lá, já está ensinando ele, né, que ele tem que ter relações com os meninos da mesma idade e assim por diante. Quer dizer, já seria uma coisa completamente diferente. Todas as mudanças imensas que houve, nada foi documentado. Nem sequer no nível da literatura mais rasteira. Então, se você procurar livros de história contemporânea no Brasil, não tem. Então, isso, por exemplo, é uma coisa importante. Tropa de Elite também documenta alguma coisa. Mas é assim, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Agora, quando você lembra, vamos dizer, de grandes obras da literatura, quando você lê, por exemplo, sei lá, Os Noivos, do Alessandro Manzoni, onde você vê uma sociedade inteira, todas as classes sociais, tudo articulado, né? Bom, então aquela sociedade podia ser compreendida porque tinha alguém que estava vendo tudo. Agora, se ele estava vendo tudo, é porque alguma informação ele tinha, ele não inventou tudo da própria cabeça. No Brasil hoje isso é impossível. Você lê a Comédia Humana do Balzac, está lá a sociedade inteira. Agora, no Brasil não, é tudo uma visão muito pequena, né? Extemporânea, 40 anos atrás, já falseado ali na base, né? Onde as experiências fundamentais são sonegadas e são soterradas, porque alguém tem vergonha de contá-las. Não é isso? Então, quer dizer, você não tem nada ali que lhe dê a verdade da vida no Brasil. Quer dizer, com toda a sua complexidade, com todas as suas contradições, etc, etc. Então, é evidente que praticamente todas as opiniões em circulação no Brasil sobre o que quer que seja, tem nada a ver com a realidade, nenhuma delas. São tudo assim, reações individuais de pessoas que não sabem nada, falando para outras que também não sabem nada, né? Então não existe, por assim dizer, falar de consciência nacional, isso é coisa mais ridícula. Aqui nos Estados Unidos você vê a mais mínima coisa que acontece, todo mundo escuta, todo mundo fica sabendo. Aparecem 50 livros a respeito. Então existe uma consciência nacional que está continuamente sendo reativada. No Brasil não tem nada disso. Isso. Então. Qual é o e-mail seu? Os trabalhos, os resumos dos trabalhos devem ser mandados para odecarvalho@gmail.com. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.